maior experiência da minha vida foi ter encontrado um Deus tão maravilhoso, tão poderoso e único. Sem dúvida eu posso dizer que não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus como tu. Aleluia. Não há Deus como tu. Eu te amo, Pai, que guerrei as minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus como tu. Não há Deus como tu. Não há Deus como tu. Não há Deus como tu. Que guerrei as minhas guerras e me faz um vencedor. Levanta as minhas mãos.